Tucano 3398, identifique Mapproject TAP, deixa para o nível 050. Azul 4212, no solo, Alzuno 8, e virando à direita, continue táxi Alfa e Juliette para o gate 9. Alfa, Juliette, gate 9, Azul 4212. Recife 5216, chame agora Recife na frequência 12545 e alterna 12685. 12545-2685, Recife 5216. Boa noite. Boa noite. Desta via para 2000, ajuste no 096, seu número 2 na aproximação, informe no localizador. Cliente descendo via para 2000, no 096, no NH, portará descendo o carro. Estabilizado visual, posição túnel 3305. Posição 3305, completa final, chame a torre 1895, tomou posto. Obrigado, 1895, espera daqui a pouco. 313, chame 1895 para autorização. 1895. Lavoura Chanel 6313, autorização Guarulhos. Ok, o Chanel 6313. Aguarde a cópia Guarulhos, o nível autorizado 360. Aguardando o paracópia. Salvador é o 3305. Boa noite, vai passar Índia Serra, mas tá travado. Boa noite, tá 3305, ajustando 0 no 6. Tá livre o pouso na 1 no 0. Vento 1 no 20 graus, 099. 120 com 9, obrigado. Nada. O Oxenai 6313, cópia. Golf, Golf, Quebec, prossiga. Muito boa noite, o Golf, Golf, Quebec, está na ponte 5 do pátio principal, solicitando autorização de reboque para o pátio 3, posição 5. Gente, o Golf, Golf, Quebec, posicione a aeronave com o leme voltado para a torre. E aguarde autorização para prosseguir para o pátio 3. Temos duas aeronaves da TAM que vão cruzar o pátio principal pela Juliette. Posicione a aeronave voltada com a cauda para a torre. Positivo, posicionará a cauda para a direção da torre e a proa para o pátio 3. Afirmo. É 313 na escuta para cópia. Acertando o lock, tá 3398. 3398, chame a torre 1895, tem um bom pouco. 1895, grato, bora aí. 3305. Salvador, muito boa noite, esse é o TAM 3398, assim. 3 milhas para o Índia Serra. Ok, então 3398, boa noite. A trem já está embaixo travada. Pode ser agora, marchando o trem. aguarde autorização de pouso, ajuste ano 06, TAM 3398. Aguardando autorização de pouso, TAM 3398. Livre o pouso, na 10, vento é 120 graus, 079. Vente, livre pouso na pista 10, TAM 3398. O TAM 3305, ingresse na Taxi Juliette, o portão é o 6 dúzia. Juliette pro 6 dúzia, TAM 3305. Poxa, não é 6313, na escuta pra cópia? Autorização. Não tem autorização no 6316, estamos quase prontos. Eu realizei 3 chamadas, está autorizado Guarulhos, o nível 360, via Pesulu 16 até Belo Horizonte. Após Belo Horizonte, Trive, após Trive, Poços de Caldas, a decolagem é da 10 com a primeira curva à direita. Subida da El, após da El, Leda, após Leda, Bridge. O controle 120, decimal 8. O transponder é o 5073, o Chané 6313. Autorizado 360, Upper Blue 16, Belo Horizonte, Trip Post. Decola 10, com curva direita da El, Leda, Bridge. Controle 208, 5073. Pronto para o pushback, finalmente. Ok, cotejamento correto. Aguarde para o pushback, temos um Boeing 737-800 da Webjet à retaguarda. O tráfego vai iniciar o reboque. Assim que liberar o setor, já será autorizado. TAM 3398, no solo aos 35, tá livre o táxi, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, na sua escuta, TAM 3398. Golf Quebec, observe a aeronave da TAM que está ingressando agora na Juliette. Após a mesma, está autorizado o reboque para o pátio 5, para o pátio 3, o Golf Quebec. Positivo, ciente, acabou de ingressar, tá entrando na posição 612, podemos iniciar então, né? O tanque está na alfa, ok? Tráfego que encontra-se na alfa, à sua esquerda, tá taxiando. Assim que o segundo tanque ingressar na Juliette, ok? Ah, ok. E se aguardando o próximo tanque ingressar na Juliette para poder prosseguir. Oxana 6313, assim que o Boeing da Web liberar o setor, coordene com a equipe de solo, está autorizado o pushback e acionamento após, e chame o táxi. À direita, reporte pronto para decolagem no ponto de espera da 1-0. 7, autorizado a alinhar e decolada no zero, o Ocean 6313, o vento é 120 graus, 099. Salvador, Golf, Golf, Quebec, informando o término do reboque para o Parque 3, posição 5, uma boa noite, muito obrigado. Nada, Golf, Golf, Quebec, boa noite. O Oceano 6313 está autorizado. A decolagem, o vento é 120 graus, 99.